Tijuca, comunicando pra toda a massa brega. Legal, já estamos de volta, programa Mesa de Bar, a alegria dos bregueiros. Um grande abraço aí para os sertanejos, românticos e românticas de plantão, curtindo a gente em todo o Brasil via site. Forte abraço a você na sintonia do programa. Alô, minhas amigas, donas de casa, bregueiras de plantão. Grande abraço, obrigado pelo carinho. Bom, tem música legal pra gente agora. Eu trago o Silvinho aqui no Mesa. Se não esquecestes o amor que te dediquei, e o que escrevestes nas cartas que me mandaste, esquece o passado e volta para meu lado, porque já estás perdoada de tudo que me chamaste. Volte outra vez, mas voltas como disseste, arrependida de tudo que me fizeste. Haja o que houver, já basta pra ter um castigo. Com este homem que vive agora contigo, podes crer que antes prefiro morrer do que contigo viver, sabendo que gostas dele. Só o que eu te peço é uma recordação, se é o que mereço. Deixa ficar o teu retrato comigo para eu julgar que ainda vivo contigo. Deixa ficar o teu retrato. Amor, amor,

Meu, que ninguém sabe.

só vive fechada. Olha aí, yeah, segura. Estou curtindo ali o programa. Escuta, meu amor, o que me disse uma estrela. Falou-me que ao vê-la cessaria minha dor, porque você seria uma fada, como um anjo a me ajudar, oh, oh. Uma fada encantada que viveria pra me amar, pra me amar. E de repente eu acordei, que o sonho bom que eu passei junto a ti. Amor, eu já vou indo, já é tarde, eu vou partir, oh, oh. Eu já amei demais e não quero olhar pra trás, pra ver o meu coração que há pouco se perdeu, oh, oh. E antes foi esta canção, por um amor que não morreu, não morreu. Escuta, meu amor. E a que foi esta canção, por um amor que não morreu, não morreu. Escuta, meu amor. Escuta, meu amor. Escuta, meu amor. Escuta, meu amor. Escuta, meu amor. Escuta, meu amor. Escuta, meu amor. Escuta, meu amor. Escuta, meu amor. Escuta, meu amor. Pense num programa bom, é o Mesa de Bar. Eita, bota mais uma. Será de mim se ela não me quiser? Eu ficarei tão triste

meu bem, arrebentou de vez. Com meu amor, a minha vida, a minha emoção. Moi, j'ai construit les marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je veux vous les présenter. Meu bem, você não é marionete, que é feita de papel ou de algodão. Mas você, meu bem, arrebentou de vez com meu amor, a minha vida e a minha emoção. Meu bem, você não é marionete, que é feita de papel ou de algodão. Mas pra ser tão má e pra ser tão ruim, tem que ser alguém que não tem coração, que não tem coração.